Descendo a rua, todo estiloso, feito um malandro, espalhafatoso, tá fazendo barulho. O andado desse louco é as prata tilitando, pendurada no pescoço. Chegou o malucão falando gíria e dançando, falando de Jesus e sua volta anunciando. Estiloso, um crente diferente, contagiando e divertindo toda a nossa gente. Mexe, remexe o corpo com jeito louco de dançar. Atrai todo o povo e faz a massa balançar. Pega o microfone e fala reto pra entender. Em cima da batida, hip hop, yeah! Louva, canta, evangeliza sua alma. Camiseta GG e a calça bem larga, arrastando pelo chão. Cresce os olhos, os irmão, vem comigo no refrão. Sou eu, Eric Pitt, eu tô no meu tipão. Eu louvo a Jesus, eu danço e culto o som. Tô no meu tipão, tô todo largadão. Eu tô no meu tipão, de boné e correntão. Eu tô no meu tipão, de crios e de tenão. Eu louvo a Jesus, eu danço e curto o som. Tô no meu tipão, tô todo largadão. Eu tô no meu tipão, de boné e correntão. Eu tô no meu tipão, de crios e de tenão. Eu louvo a Jesus, eu danço e curto o som. Na porta da igreja escandalizam com o tipão, enquanto olham os estilos. Deus quer o coração, fala mal das minhas correntes, do meu jeito largadão. Da minha peita, minha bombeta e minha calça que arrasta pelo chão. Apontando os dedos da acusação, falando não é de Deus, tá muito enganado. Fica ligeiro, não acusa, quem acusa é o diabo. De que é desimportado, de lupa escura. Também sou perseguido quando ando pela rua. Os cana apavora e até ligo, se livre da viatura. Mas não corro e nem perco a postura. A quadrada trago em cima as promessas da escritura. Bom jeito esperto de ser, de agir e de andar. Eu causo alvoroço em qualquer lugar. Digo também que Jesus está prestes a voltar. Agora se cuida, prepara o coração. Quem dera todos aqui aderisse esse tipão, que nem vergonha do evangelho e anuncia salvação. Sou eu, Eric Pitt, esse é meu tipão. Vamos louvar Jesus, vem comigo, irmão. Tô todo largadão, eu tô no meu tipão, de boné e corretão.